Vaqueiro, tu vai no campo, diz o povo que eu cheguei. Vaqueiro, tu vai no campo, diz o povo que eu cheguei. Apanhei botão de rosa, vaqueiro, não deixa ninguém te ver. Tu apanhou botão de rosa, vaqueiro, não deixa ninguém te ver. Vaqueiro, tu vai.